boneco de lata bateu com a cabeça no chão. Levou mais de uma hora pra fazer a operação. Desamassa aqui pra ficar bom. O meu boneco de lata bateu com o nariz no chão. Levou mais de duas horas pra fazer a operação. Desamassa aqui, desamassa ali pra ficar bom. O meu boneco de lata bateu com o ombro no chão. Levou mais de três horas pra fazer a operação. Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar bom. O meu boneco de lata bateu com o braço no chão. Levou mais de quatro horas pra fazer a operação. Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar bom. Meu boneco de lata bateu com a barriga no chão. Levou mais de cinco horas pra fazer a operação. Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar bom. Meu boneco de lata bateu com o bumbum no chão. Levou mais de seis horas pra fazer a operação. Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar bom. Meu boneco de lata bateu com o joelho no chão. Levou mais de sete horas pra fazer a operação. Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar bom. Meu boneco de lata bateu com a canela no chão. Levou mais de oito horas pra fazer a operação. Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar bom.